live set. You listen, you grow. Power play. Esta semana no número 9, Kings of Leon a manterem-se nesta tabela com You Somebody. 9. Thank you. maximum power. It's satisfaction. Live set, live set. Ladies and gentlemen, bota no topo do live set. Bota no topo do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Oitava posição para Sunshine Day dos Body Bangers. Hey. Vamos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem participar com as vossas votações em www.bupor.com. Agora avançamos para o número 7, onde estão os Phonic Lounge e Pure Pets, featuring Matthew Fairmont. O tema é uma remix para o clássico do Zaha, The Sun Always Shines on TV. 7.

Satisfaction. Power play. Hypnotized de Oliver Kaletsky, featuring Friend, é o tema que está esta semana no número 4 da contagem. 4. Show. you watch me. Passamos para os três primeiros, terceira posição para DJ Zé Luiz, Mambaia. É o número 3 esta semana. Live set. You listen, you groove. Ladies and gentlemen. Bota no topo do live set. Bota no topo do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Continuamos com a contagem das 10 mais, é a primeira parte do live set. Vamos já para o número 2, onde esta semana está Barbra Streisand de Duck Sauce. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Chegamos finalmente ao topo da contagem, são as 10 mais da semana do Live Set Bupor. As votações podem ser feitas por vocês em www.bupor.com. Número 1 esta semana para The Time, a manter-se o tema dos Black Eyed Peas na primeira posição. 1-1. Let's lose control. Let's do it all night till we can't do it no more.

djzeluis.com. Everybody. djzeluis.com. djzeluis.com.

Presents. Oh, Groove with DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. zeluis.com. Yeah.